Né? Bem foda. Sou negro. Tá no garo. Sou branco. Enzo. Olá então, Joãozinho, boa noite para toda a Rede Atlântica. A gente está começando aí hoje um Sessão das Oito especial ao vivo da Tec Áudio Porto Alegre com a Ultraman. Do meu lado aqui, mais à minha direita, a Val, mais à minha esquerda, como sempre, o Márcio Paz. E aí, Marcinho, aí, Val, tudo bem? E aí, galera, tudo certo? Uma boa noite para você. Que bacana estar aqui na Tec Áudio junto com a galera da Ultraman, fazendo esse lance que é diferente. Não tinha ouvido ainda isso em rádio, então é super bacana. E vamos fazer um auê aqui, um buchincho. E voz bonita, Márcio Paz. Parabéns pela tua irmã. Se não fosse minha irmã, não vou falar porque o Marcão tá por perto e é capaz de brigar comigo, né, cara? Bom, o negócio é o seguinte. A gente vai fazer aqui, em Sessão das Oito especial, Dentro da Tec Áudio, onde a Ultraman está aqui preparada para tocar sons ao vivo nesse estúdio, e a gente está transmitindo para toda a Rede Atlântida. E eu queria começar apresentando toda essa banda, cara. Vou começar com a percussão aqui: Malásia, Marcito, Guri, Pedro, Boff, quem mais é? Darcy, esqueci de alguém? DJ Anderson, quem mais? Tonho Croco. E tá junto com a gente o Piá, que vai fazer a participação também, né? E aí, Piá? É isso aí. Beleza, vamos galera? Vamos começar, velho? Ultramanos, quem conta a história aí? Primeiro, beleza. Que som vai rolar, o Tony? Vai rolar Ultramanos, é uma música que tá no segundo CD, no Olelê. É uma música que apresenta a banda, né? Música que apresenta todo mundo que tá no palco naquele momento. É. E só que aí que tá, a gente gravando disco com guitarra, baixo, DJ e tudo. E a gente tá fazendo uma versão nos shows, e aqui hoje a gente vai fazer essa versão, é legal registrar, que é uma versão só de DJ voz, mas pra uma homenagem mesmo ao hip hop, que é uma influência que tá com a Ultraman desde 91, e eu acho que a gente não vai abandonar nunca essa influência. Sessão então, das Oito especial com Ultraman, vai lá.